Fecheiro 63. Depois subiu para a carroça ao lado do filho assustado e foi-se embora. Gray coçou as marcas vermelhas a sorrir. Compreendo, então, parece que ele não guardou mágoa. Abanei a cabeça mastigando e depois engoli. De maneira nenhuma. Para mim, ele foi a gentileza em pessoa, quando fui ajudar no parto de Petronella. A minha garganta fechou-se, quando pensei novamente que os dois tinham morrido. E tossi o gosto amargo das folhas de dente de leão, com a bilis a subir-me pela garganta. Tome. Gray empurrou a caneca de cerveja na minha direção. Bebi bastante. E o gosto amargo e frio diminuiu por um momento, o amargo mais forte da bebida. Coloquei a caneca na mesa e permaneci quieta por uns segundos, com os olhos fechados. Uma brisa suave vinha da janela, mas o sol estava quente sobre o tampo da mesa, sob as minhas mãos. Todo o prazer da existência física continuava comigo e eu estava bem consciente dele, pensando que havia sido abruptamente retirado de outros que mal sentiram. Obrigada, disse eu, abrindo os olhos. Gray observava-me com uma expressão de profunda solidariedade. Seria de se pensar que o choque não seria tão grande, disse eu, com uma necessidade repentina de explicar. As pessoas morrem aqui muito facilmente, principalmente os jovens. Não que eu nunca tenha visto isto, e quase nunca posso fazer nada para o evitar. Senti algo quente no rosto e fiquei surpreendida ao perceber que era uma lágrima. Ele enfiou a mão na manga, agarrou um lenço e deu-mo. Não estava especialmente limpo, mas não me importei. Às vezes eu perguntava-me o que é que ele viu em si, disse ele com a voz muito baixa. Jamie, ah, sim? Que lisonjeador! Funguei e assoei o nariz. Quando ele começou a falar de si, nós os dois pensávamos que a senhora tinha morrido. E apesar de ser uma mulher bonita, ele nunca falava sobre a sua aparência. Para minha surpresa, agarrou-me a mão e segurou-a com delicadeza. Tem a coragem dele, disse ele. As suas palavras fizeram-me rir, ainda que de uma maneira pouco convincente. Se o senhor soubesse, disse eu. Ele não respondeu, mas sorriu ligeiramente. Passou o polegar com delicadeza pelos nós da minha mão, com o toque leve e quente. Ele não foge a uma luta com medo de se magoar, disse ele. Nem a senhora. Não posso. Respirei fundo e limpei o nariz. As lágrimas tinham parado. Sou médica. Pois é, disse ele calmamente e fez uma pausa. Não lhe agradeci por me ter salvado a vida. Não fui eu. Não há nada que eu possa fazer perante uma doença. O que posso fazer é estar presente. É um pouco mais do que isso, disse ele secamente, soltando-me a mão. Quer mais cerveja? Eu começava a ver claramente o que Jamie via em John Gray. A tarde passou tranquila. Ian mexia-se e gemia. Mas no final da tarde as manchas já apareciam totalmente e a febre pareceu diminuir mais. Ele não iria querer comer, mas talvez eu pudesse convencê-lo a comer um pouco de caldo de leite. Pensar nisso fez-me lembrar de que estava quase na hora da ordenha. E levantei-me, murmurando algo a Lord John, e deixei de lado o que estava a remendar. Abri a porta da cabana e saí, dando de caras com Gerhard Müller, que estava de pé na frente da porta. Os olhos dele eram de um castanho avermelhado e pareciam estar sempre a arder intensamente. Ardiam mais agora, com o hematoma na pele à volta deles. Os olhos fundos estavam fixos em mim e ele anuiu uma vez e depois outra vez. Müller tinha encolhido desde a última vez que o vira. Estava flácido. Continuava a ser um homem enorme, mas agora era mais osso do que músculos, cadavérico e velho. Os olhos estavam fixos nos meus. A única faísca de vida num rosto que parecia ser de papel amachucado. Herr Müller, disse eu. E a minha voz soou calma até aos meus ouvidos. Tinha a esperança de que ele tivesse a mesma impressão. Wie geht es heute? O velho permaneceu a balançar na minha frente, como se a brisa da noite pudesse derrubá-lo. Eu não sabia se ele tinha perdido a sua montada ou se a tinha deixado mais abaixo no espinhaço, mas não vi sinal de cavalo nem de mula. Ele deu um passo na minha direção e eu recuei um passo, involuntariamente. Frau Clara, disse ele, e havia um toque de súplica na sua voz. Parei querendo chamar Lord John, mas hesitei. Ele não me chamaria pelo primeiro nome, se tivesse a intenção de me fazer mal. Eles morreram, disse ele. Mein Mädchen, mein Kind. Os seus olhos vermelhos encheram-se de repente de lágrimas que correram lentamente pelos sulcos do seu rosto. A tristeza nos seus olhos era tão grande que eu estendi o braço e agarrei-lhe a mão enorme e com marcas de trabalho. Eu sei, disse eu, lamento imenso. Ele anuiu, novamente mexendo a boca. Permitiu que o levasse até ao banco perto da porta, onde se sentou abruptamente, como se tivesse perdido toda a força das pernas. A porta abriu-se e John Gray saiu. Segurava a pistola. Mas quando abanei a cabeça, ele enfiou-a dentro da camisa. O velho não me soltou a mão. Puxou-me, forçando-me a sentar ao lado dele. Gnädige Frau, disse ele. E de repente virou-se e abraçou-me, apertando-me com força contra o seu casaco imundo. Tremia e chorava, sem emitir som, e mesmo sabendo o que ele tinha feito, abracei-o. O seu cheiro era péssimo, azedo, e fedia a velhice e pesar, com cerveja, suor e imundície, e algures por baixo de todos aqueles odores estava o fedor de sangue seco. Estremeci presa numa rede de pena, horror e revolta, mas não consegui afastar-me. Por fim, ele soltou-me e pareceu ver John Gray, que estava ali perto naquele momento, sem saber se deveria intervir ou não. O velho assustou-se ao vê-lo. Mein Gott! Exclamou ele horrorizado. Er hat Masern! O sol estava a pôr-se, iluminando a entrada da cabana com uma luz vermelha. Iluminou o rosto de Gray, destacando os pontos escurecidos na face, marcando a pele de vermelho. Müller virou-se para mim e agarrou-me o rosto com as mãos enormes e ásperas. Os polegares esfregaram as minhas faces e uma expressão de alívio espalhou-se nos seus olhos fundos quando viu que a minha pele ainda estava clara. Gott sei Dank, disse ele. E soltando-me o rosto, procurou dentro do casaco, dizendo algo em alemão, tão urgente e tão murmurado que eu não consegui detectar. Ele está a dizer que temia chegar tarde demais e fica feliz por saber que não foi o que aconteceu, disse Gray, ao ver a minha surpresa. Ele olhou para o velho lavrador com desconfiança. Está a dizer que trouxe algo para si, um talismã de algum tipo. Vai afastar a maldição e vai mantê-la livre da doença. O velho tirou um objeto enrolado em tecido do casaco e colocou no meu colo, ainda a falar em alemão. Ele agradece toda a ajuda que deu à família dele. Considera-a uma boa mulher, de quem ele gosta, como gosta das suas noras. Ele disse... Müller desdobrou o tecido com as mãos trêmulas e Gray parou de falar. Abri a boca, mas não emiti som algum. Mas deve ter feito algum movimento involuntário, pois o tecido escorregou de repente para o chão, espalhando os fios de cabelos com mancha branca, aos quais um ornamento pequeno e prateado ainda estava preso. Com ele estava o saco de couro, as penas de pica-pau sujas de sangue. Müller ainda falava. E Gray tentava, mas eu quase não ouvi nada do que diziam. Dentro dos meus ouvidos ecoavam as palavras que eu ouvira um ano antes, perto do riacho, na voz suave de Gabriel, traduzindo para Naya Wene. Pode ser. Vai acontecer. Agora que tinha acontecido, só as palavras dela me serviam de consolo. Ela diz que não deve preocupar-se. A doença é enviada pelos deuses. A culpa não é sua. Capítulo 29. Ossuários. Jamie sentiu o cheiro do fumo muito tempo antes da aldeia aparecer à vista. Willy percebeu que ele ficou tenso e também se sentiu pouco tranquilo, olhando à sua volta. O que foi? Sussurrou o rapaz. O que foi? Não sei. Ele manteve a voz baixa, apesar de não haver evidência de que alguém estivesse suficientemente perto para ouvi-los. Desceu do cavalo e entregou as rédeas a Willy, meneando a cabeça em direção a uma face do penhasco, coberta por vinhas, cuja base estava envolta por vegetação. Leva os cavalos para trás do monte, rapaz, disse ele. Há um trilho de veados ali, que leva a um vale. Embrenha-te nas árvores e espera lá por mim. Hesitou sem querer assustar o miúdo, mas não podia fazer nada para o evitar. Se eu não voltar até ao escurecer, vai-te embora. Não esperes pela manhã. Volta para o pequeno riacho que acabamos de atravessar. Vira à esquerda e segue até um lugar onde há uma queda de água. Vais ouvi-la mesmo no escuro. Atrás da queda de água há uma pequena caverna. Os índios usam-na quando caçam. Jamie viu a esclerótica à volta das íris azuis do rapaz. Jamie agarrou a perna do rapaz com força, logo acima do joelho, para que ele compreendesse as direções e sentiu um tremor correr pelo músculo comprido da sua coxa. Fica lá até de manhã, disse ele, e se eu não voltar por essa altura, vai para casa. Mantém o sol à tua esquerda de manhã, à tua direita depois de meio-dia, e em 2 dias deixa o cavalo assumir a liderança. Estarás suficientemente perto para ele encontrar o caminho. Respirou fundo, pensando no que mais podia dizer, mas não havia mais nada a dizer. Que Deus te acompanhe, rapaz. Sorriu a Willy o mais confortantemente que conseguiu. Deu uma palmada na garupa do cavalo e virou-se na direção do cheiro a queimado. Não era o cheiro normal do fogo nas povoações, nem mesmo das grandes fogueiras cerimoniais sobre as quais Ian falara, quando as pessoas incendiavam árvores inteiras no fogo no centro da aldeia. Estas eram do tamanho das fogueiras de Beltane, segundo Ian, e ele conhecia o crepitar e o tamanho de uma fogueira. O que ouvia agora era muito maior. Com muito cuidado, fez um círculo grande, chegando por fim a um monte do qual sabia que teria uma visão privilegiada da aldeia. Mas assim que saiu da floresta, ele viu fumo denso e de cor cinzenta subia das casas em chamas da aldeia. Uma nuvem densa e castanha de fumo pairava sobre a floresta até onde a vista alcançava. Ele inspirou rapidamente, tossiu e rapidamente tapou a boca e o nariz com o tartan, benzendo-se com a mão livre. Já tinha sentido o cheiro de carne a queimar outrora e um suor frio começou a escorrer-lhe pelo corpo ao lembrar-se das piras funerárias em Culloden. A sua alma iludiu com a vista da destruição lá embaixo, mas ele observou com cuidado, semicerrando os olhos no meio do fumo, à procura de qualquer sinal de vida entre as ruínas. Nada se movia, exceto o fumo, os seus fantasmas a deslizar silenciosos, levados pelo vento por entre as casas enegrecidas. Teriam sido os Cherokee ou os Creek, vindos do sul? Ou uma das tribos algonquianas restantes a norte, ou os Nanticokes, ou os Tutelos. Uma rajada de vento banhou-lhe o rosto, com fedor a carne queimada. Ele inclinou-se para a frente e vomitou, tentando livrar-se da percepção profunda das plantações queimadas e das famílias assassinadas. Quando se endireitou, limpando a boca com a manga, ouviu um cão a ladrar ao longe. Virou-se e desceu o monte rapidamente em direção ao som, o coração a bater mais forte. Os invasores não traziam cães. Se havia sobreviventes do massacre, os cães estariam com eles. Ainda assim, permaneceu em silêncio, sem se atrever a chamar. Aquele fogo estava a arder havia menos de um dia. Metade das paredes ainda estavam de pé. Quem causara o incêndio ainda estava por perto, sem dúvida. Foi um cão quem o encontrou. Um rafeiro grande e bege que ele reconheceu como sendo do amigo de Ian, Onakara. Fora do seu território normal, o cão não ladrou nem correu até ele, mas permaneceu na sombra de um pinheiro com as orelhas baixas e a rosnar baixinho. Jamie caminhou em direção ao animal, lentamente estendendo o punho cerrado. Balach, Math, murmurou ele. Fica aí. Onde está o teu povo? O cão esticou o focinho ainda a rosnar e cheirou-lhe a mão. As suas narinas abriram-se e ele relaxou um pouco, aproximando-se para ver melhor. Ele sentiu, mas não viu, uma presença humana e ergueu o olhar para o rosto do dono do cão. O rosto de Onakara estava pintado com listras brancas que corriam dos cabelos até ao queixo e por trás das listras claras de tinta os seus olhos estavam mortos. Que inimigo fez isto? Perguntou Jamie na língua tuscarora. O teu tio ainda está vivo? Onakara não respondeu, mas virou-lhe as costas e entrou na floresta seguido do seu cão. Jamie foi atrás deles e, após meia hora de caminhada, chegou a uma pequena clareira onde os sobreviventes tinham montado um acampamento temporário. Quando passou pelo acampamento, viu rostos conhecidos. Alguns deles demonstraram reconhecer a sua presença. Outros passavam sem ver nada a uma distância que ele conhecia muito bem. O infinito prospecto de pesar e desespero. Muitos não estavam ali. Ele já tinha visto isto outrora. E os fantasmas da guerra e do assassinato arrastaram-se a seus pés à medida que ele ia avançando no seu caminho. Já tinha visto uma jovem nas terras altas, sentada na porta da casa em chamas, com o corpo do marido a seus pés. Ela tinha o mesmo olhar, assustado, da jovem índia, perto do sicômoro. Mas lentamente ele percebeu que algo ali estava diferente. Abrigos pontuavam a clareira. Montes de coisas estavam empilhadas perto das margens da clareira e cavalos e póneis podiam ser vistos entre as árvores com a maioria dos seus bens mundanos empacotados. O que em nome de Deus teria acontecido em Anaoka neste dia? Nakog Naueto estava numa tenda no lado mais distante da clareira. Onakara levantou o tecido da porta e fez um gesto para Jamie entrar. Um brilho repentino iluminou os olhos do homem quando Jamie entrou, mas desapareceu assim que Nakog Naueto lhe viu o rosto, com a sombra do pesar refletida nele. O líder fechou os olhos por um momento e voltou a abri-los, recomposto. Não encontraste aquela que cura? Nem a mulher em cuja casa grande morei? Acostumado com a noção índia de que era grosseiro dizer o nome de uma pessoa em voz alta, a não ser que fosse numa cerimónia, Jamie sabia que ele deveria estar a referir-se a Gabriel e à velha Naya Wene. Abanou a cabeça, sabendo que aquele gesto destruiria o resto de esperança que o outro tinha. Não era consolo, mas pegou no cantil de brandy que tinha preso no cinto e ofereceu-o como uma desculpa por não ter conseguido trazer boas notícias. Nakognaueto aceitou e, inclinando a cabeça, chamou uma mulher que procurou numa das pilhas perto da parede e agarrou numa cuia. O índio serviu uma quantidade de bebida que agradaria a um escocês e bebeu bastante antes de entregar a cuia a Jamie. Ele bebeu um golinho por educação e devolveu-lhe a cuia. Não era de boa educação ir logo direito ao assunto numa visita, mas ele não tinha tempo e viu que o índio também não queria esperar. — O que é que aconteceu? — perguntou ele finalmente. — Doença? — respondeu Nakognaueto baixinho. Os seus olhos estavam aguados devido ao brandy. Estamos amaldiçoados. Aos poucos, a história surgiu por entre goles de brandy. O sarampo surgira na aldeia e espalhou-se como fogo. Na primeira semana, um quarto do povo tinha morrido. Agora, no final, não havia restado mais de um quarto vivo. Quando a doença começou, Nayawene havia cantado sobre as vítimas. Quando mais adoeceram, ela embrulhou-se na floresta à procura de... O conhecimento que Jamie tinha do idioma não bastou para que ele interpretasse as palavras. Um feitiço, pensou ele que fosse. Uma planta? Ou talvez ela procurasse uma visão que lhes indicasse o que fazer, como corrigir o mal que havia causado a doença, ou o nome do inimigo que os tinha amaldiçoado. Gabriel e Bert tinham ido com ela, porque ela era velha e não deveria ir sozinha. E nenhuma das três voltara. Nakognaueto embalava-se ligeiramente enquanto estava ali sentado, a cuia encaixada nas suas mãos. A mulher inclinou-se sobre ele tentando tirar-lhe, mas ele afastou-a e ela deixou-o em paz. Eles tinham procurado as mulheres, mas não havia sinal delas em lado nenhum. Talvez tivessem sido levadas por saqueadores, talvez também tivessem adoecido e morrido na floresta. Mas a aldeia não tinha um xamã para falar por eles e os deuses não tinham ouvido. Estamos amaldiçoados. As palavras de Nakognaueto saíram arrastadas e a cuia estava quase a virar-se na sua mão. A mulher ajoelhou-se atrás dele e pousou as mãos nos seus ombros para o endireitar. Deixámos os mortos nas casas e ateámos-lhe fogo, disse ela a Jamie. Os seus olhos também estavam cheios de tristeza, mas brilhava vida neles. Agora iremos para o norte, para Oglanetaka. Apertou os ombros de Nakognaueto e anuiu a Jamie. É melhor ir-se embora agora. Ele foi-se embora. O pesar do local a sufocá-lo, como o fumo que permeava as roupas e o ar. E dentro do seu coração, carbonizado, enquanto saía do acampamento, surgiu uma pequena raiz de egoísmo e alívio. Porque o pesar não era dele, pela primeira vez. A sua mulher ainda estava viva. Os seus filhos estavam protegidos. Ele olhou para o céu e viu o brilho do sol que se punha refletido na mortalha de fumo. Mudou a passada para um passo largo e mais rápido para devorar os quilómetros. Não havia muito tempo. A noite estava a aproximar-se rapidamente.